dia a dia, tá na correria, como vive a maioria. Preto desde nascença, escuro de sol, eu tô pra ver ali igual no futebol. Sair um dia das ruas é a meta. Sem espaço pra emoções, a rua ensina que se eu seguir só meu coração, me fodo na próxima esquina. É mais que rima, é mais que som, é mais que sina. É, mas que porra é essa, Santi? É minha vida e o beat em cima. Ó, imagina, eu já passei por cada coisa, mano. Explico que é divórcio pra uma criança de 3 anos, sem rumo e sem plano. Minha família é minha coroa. Se tu entende o que eu tô falando, meu pai só vem aqui de vez em quando, mas pelo menos aparece. Por isso mesmo eu não reclamo, sem rumo e sem dano. Só que é foda ver que só chapado ou culpado que ele me diz eu te amo. Essa é a manifestação de um filho pródigo. Rima em código, linguagem suburbana, viagem subhumana, é lógico. Não sou o próximo a jogar minha sorte pro destino. Isso é exatamente o que separa os homens dos meninos. Normal no meu convívio é crescer sem pai. Ó que triste, nós no rap preza a família, mas a nossa de sangue não existe. Não sou daqui, mente é Plutão, coração faixa de Gaza. Já vi alguém pedir licença pra entrar na própria casa? Talvez quem tinha que tá vivo era meu irmão, quem foi abortado e veio eu. Péssimo filho, doente, fedendo a pecado, mas tenta não pirar. Tendo dinheiro, conceito e buceta, auge da tua adolescência, com drogas na gaveta. Raro mesmo é tu ser humilde, quando o poder tá em porte teu. Procurar o erro nas pessoas, quando errado mesmo sou eu. Fumei demais, bebi demais, envaideceu. Me senti o dono do mundo e todo mundo me fudeu. Pra mostrar que, quando cê é jovem, amigo de escola é parente. Qualquer amigo de baile é parente, teus parentes tu vê diferente. Muitas mulheres, poucos amores, minha guia até arrebentou. Sou a cara de meu pai, vou morrer sozinho com meu rancor, igual a ele. Predestinada a ser um merda, e teu sofrimento não é nada comparado ao que você herda. Criança que se autodeserda antes do corte umbilical. Nascimento, erro de cálculo, ninguém sabe o que é Natal. Mas não me olha assim, cada qual tem o seu inferno astral que se consome. Sou só um garoto, Leone, as circunstâncias me fizeram um homem.